1, 2. Ei, eu quero agradecer primeiramente a Deus aí por ter me dado aí mais um dia de vida, por ter misericórdia de mim e por me amar, independente das transgressões. Também quero agradecer a você que fez o download dessa humilde compilação. O trampo é simples, mas é de coração. E diretamente ou indiretamente, vocês apoiam e fortalecem as correntes do castelo de mais um louco. Espero que curtam o trabalho. É a simples junção de músicas que estavam engavetadas nos diretórios da M79 Records e que nunca seriam lançadas. Eu quero agradecer ao meu parceiro aí, Dinamite MC, lá do Jaçanã, zona norte de São Paulo, que tá fechando aí com nós aí de miliana, hein? Miliana, hein, moleque? Salve aí pro Pac Loves também aí, ó, do Jaçanã, São Paulo aí, que tá com nós aí na mesma batida aí também, mano, de miliana, hein? Um salve pro Dre, Bauru, pra Tami, de Malhador, Sergipe, independente aí de tudo que aconteceu aí, mano, no decorrer da nossa trajetória aí, só tenho a agradecer, certo, Tami? Pela participação aí nos sons aí, mano, tá ligado? O que precisar aí é nós. Eu quero agradecer também ao ALG de Florianópolis, Santa Catarina, por ceder a instrumental aí do som Coerência Total e por estar fechando aí comigo e com a M79 aí desde sempre, mano. Quero agradecer ao DJ Smooth, mano, que também acredita aí no trampo aí da M79 aí. E mesmo de longe, mesmo estando nos Estados Unidos, ele apoia aí e corre com nós aí do nosso lado. Bom, também quero aproveitar a oportunidade aí e agradecer ao Tio Osika, de Seattle, Estados Unidos, que também acredita no trampo da M79 aí, tem nos apoiado aí, mano. Tá ligado? What up, man? Quero agradecer também ao Stefano Tell, a.k.a. ST, de Seattle, Estados Unidos, certo, mano? Também acredita aí no nosso trampo aí, mano, dá maior incentivo aí, fecha aí com nós, tá ligado? What up, nigga? Quero agradecer também aí ao Saki XL, que tá aí com nós aí também aí, mesmo estando de longe, mano, aí tá fechando aí com nós aí, tá ligado? Em especial, eu quero agradecer a Karen Briana e a todos que fazem da M79 Records, o time mais foda do planeta e que acredita e luta por nossos propósitos. Vocês são a M79. O nosso trabalho é um fogo que não arde, mas se espalha e nunca se apaga. É a música insana, é o cálice dos anjos caídos. O mundo faz a confusão na sua mente, mas a minha mente faz a confusão no mundo. Eu só quero liberdade ao meu parceiro Conspira e ao meu parceiro Granada e a toda a comunidade do outro lado da muralha. A paciência é a chave. E do mesmo modo que as trancas se fecham, elas também se abrem. Acredite, irmão. Humildemente aí, criminal mandando um salve, certo? E como de costume aí, eu acho que você já deve até estar ligado, né, mano? Isso é M79. É nóis. De miliano, hein? De miliano, hein? De miliano, hein?